após plantação de 25 hectares desde 2010, nestes últimos 7 anos. O primeiro projeto foi o plantar um amigo com o objetivo de reflorestar áreas ardidas do Concelho de Oliveira do Hospital. Tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 7 anos e agora realmente é hora de cuidar. Temos 25 hectares plantados, é de todo conveniente que cuidemos destes 25 hectares, desde a freguesia da Aldeia das 10, do perímetro da Nossa Senhora das Necessidades, até Herval, Maruge, Avô, São Sebastião da Feira, várias freguesias do concelho. Ao longo destes anos têm sido envolvidas os alunos do principalmente os alunos do primeiro ciclo, com o projeto Plantar um Amigo, têm sido eles que têm ajudado na plantação destes 25 hectares. E também, em alguns casos, a sociedade civil que também tem aderido. A aposta tem sido nos carvalhos, nos sobreiros, nos madronheiros, tem sido a principal aposta. O objetivo central é a educação ambiental dos jovens do concelho.